Cheiro 26, página 210, terceira parte, de janeiro de 1786 a janeiro de 1787. A carroça para Londres e Woolwich chegou na madrugada do dia seguinte, 6 de janeiro. Richard apercebeu-se que fazia exatamente um ano que tinha começado a sua última viagem, também de carroça. Mas aquela era uma despedida da prisão, de grande magnitude e tristeza, com as mulheres a chorarem desconsoladamente. — Que vou eu fazer sem ti? — perguntou Lizzie Locke a Richard, enquanto o seguia até a casa da Old Mother Hubbard. — Arranjas outra pessoa? — respondeu Richard num tom compreensivo. — Nas tuas circunstâncias é essencial teres um protetor. Porém, será difícil arranjares outro como eu, disposto a esquecer o sexo. Eu sei, oh Richard, vou sentir tanto a tua falta. E eu a tua, lisíssima grisela. Quem irá passejar as minhas meias? Ela sorriu por entre as lágrimas e deu-lhe um encontrão. Vai-te já embora. Já te ensinei a usar a agulha e coses muito bem. Depois apareceram dois carcereiros que obrigaram as duas mulheres a regressar à prisão, com muitos acenos, choros e protestos. Lá voltaram às grilhetas, com os quatro conjuntos de correntes fechadas na cintura. Aparentemente, a carroça parecia a mesma que o levara de Bristol a Gloucester, puxada por 8 cavalos enormes, coberta com um semicírculo de lona. O seu interior era muito diferente, pois tinha um banco corrido de cada lado com assento para 6 homens e muito espaço entre eles. Os haveres dos prisioneiros encontravam-se amontoados no chão entre as suas pernas e haviam de estremecer e deslizar a cada solavanco do veículo, pensou o experiente Richard. Onde encontrariam uma estrada lisa, principalmente nessa altura do ano, no fim de um inverno tão chuvoso? Com eles viajavam dois carcereiros, mas não no interior da carroça. Estavam sentados à frente, com o cocheiro, protegidos. Ninguém iria escapar e fugir lá de trás. Uma vez sentados, fora passada uma corrente por mais um anel nos ferros da perna esquerda de cada homem e os seus extremos presos ao chão. Se um deles se mexesse, os outros 5 teriam de se mexer também. A ordem hierárquica estava já estabelecida. Abrigado no seu casacão de forro quente, Richard estava sentado de um lado da extremidade aberta da carroça, tendo na sua frente Ike Rogers, o chefe dos mais jovens. — Quanto tempo levará? — perguntou Ike Rogers. — Teremos sorte se andarmos 2 léguas por dia — respondeu Richard com um sorriso. — Nunca tinhas andado na estrada, Ike? — De carroça, quero eu dizer. Não sei quanto tempo. Depende do caminho. Vamos por Cheltenham e Oxford, disse o salteador, aceitando a piada. Porém, não faço ideia onde fica Woolwich. Estive em Oxford, mas nunca em Londres. Richard tinha estudado um texto sobre esta cidade no seu primeiro livro de geografia. Fica a leste de Londres, mas na margem sul do Tamisa. Não sei se nos vão fazer atravessar. Afinal, vamos para as galés, que estão ancoradas no rio. Se formos por Cheltenham e Oxford, teremos então cerca de 35 léguas a percorrer até Woolwich. Fez uns cálculos de cabeça. Fazendo 2 por dia, vamos levar quase 3 semanas a lá chegar. Vamos ficar aqui sentados durante 3 semanas? Perguntou Bill Whiting, desanimado. Os que já tinham andado de carroça riram. Não te preocupes com o facto de estar sentado sem fazer nada, Bill, disse Taffy. Vamos ter de sair para cavar 12 vezes por dia. E assim foi. Contudo, a hospitalidade de beira de estrada foi muito inferior à prestada a Richard e a Willie pelo carroceiro John. Nada de celeiros, nem de quentes cobertores de cavalos. Nada para comer, exceto pão. Nada para beber, exceto cerveja fraca. Todas as noites se tinham de deitar na carroça, transferindo os seus haveres para os bancos e usando o chão para se estenderem, cobrindo-se com os casacões e os chapéus a fazerem travesseiros. A lona da carroça repassava a perpétua chuva, embora a temperatura se mantivesse muito acima de zero, uma pequena dádiva para os prisioneiros molhados e cheios de frio. Apenas Ike calçava botas, os outros traziam sapatos e, em breve, ficaram cobertos de lama até por cima dos ferros dos tornozelos. Não viram Cheltenham nem Oxford, já que o cocheiro preferiu rodear as duas cidades com o seu carregamento de condenados e Highway Comb, mas não era do que uma pequena fileira de casas numa encosta tão escorregadia que os cavalos se emaranharam nos tirantes e quase voltaram à carruagem. Magoados pelas caixas de madeira que andavam pelo ar, os prisioneiros foram obrigados a trabalhar para endireitar o veículo perigosamente inclinado. Ike Rogers, que tinha grande afinidade com aqueles animais, tratou de os acalmar e de os livrar dos arneses. De Londres não viram absolutamente nada, pois um dos carcereiros pregou um biombo sobre a abertura, impedindo-os de saber o que se passava lá fora. Em breve, os solavancos foram substituídos por uma trepidação. Tinham chegado à estrada principal, pavimentada, o que significava que não haveria necessidade dos seus serviços para desenterrar a carroça. Vários ruídos passavam através do biombo. Gritos, gemidos, zurros, bocados de canções, súbitos murmúrios, que significavam, talvez, terem passado pela porta aberta de uma taberna, o bater da maquinaria, um estrondo, de vez em quando. Quando a noite caiu, os carcereiros meteram pão e cerveja fraca pelo pano e deixaram-nos entregues à sua sorte. Receberam um balde para quem precisasse de urinar ou de defecar. Mais pão e cerveja fraca pela manhã. E depois avançavam através dos ruídos confusos a que se juntavam os gritos dos vendedores e alguns cheiros interessantes. Peixe podre, carne podre, legumes podres. Os habitantes de Bristol olhavam uns para os outros com um sorriso, enquanto os restantes pareciam um pouco enjoados. Durante duas noites, ficaram nos arredores da grande cidade e na tarde do terceiro dia, o 20º, desde que tinham saído de Gloucester, alguém afastou o biombo para deixar entrar a luz de Londres. Diante deles encontrava-se o rio, poderoso, cinzento e liso, cheio de dejetos. A julgar pela posição do sol, um brilho pálido e úmido no meio do céu esbranquiçado, tinham atravessado o rio algures e estavam agora na margem sul. Woolwich, calculou Richard. A carroça encontrava-se junto à doca, à qual estava atracado um dilapidado navio, mal se distinguindo o seu nome na placa de bronze. Reception. Nada mais apropriado. Os carcereiros retiraram a corrente que os ligava e ordenaram a Richard e a Ike que saíssem. Com as pernas, um pouco trêmulas, saltaram para fora, seguidos pelos companheiros. Lembrem-se, em dois grupos de seis, disse Richard a Ike em voz baixa. Foram conduzidos por uma prancha de madeira e entraram no navio antes que alguém tivesse tido a oportunidade de avistar o rio e o que sobre ele se encontrava. Uma vez lá dentro, retiraram-lhes as cadeias, algemas, cintos e ferros, e tudo foi devolvido aos carcereiros de Gloucester. Com as caixas, sacos e trouxas a rodearem-nos, ficaram algum tempo a olhar os guardas à porta daquilo que era aparentemente uma decrépita sala de oficiais. A fuga era impossível, a menos que os 12 tivessem combinado fazê-lo ao mesmo tempo. Mas depois o quê? Entrou um homem. Fora com a trapagem, gritou. Olharam para ele sem o perceber. Fora com a trapagem! Como ninguém se movesse, ergueu os olhos para o teto, atirou-se a Richard, que estava mais próximo, arrancou-lhe o chapéu da cabeça e puxou pelo casacão e pelo casaco que trazia por baixo. Creio que quer que tiremos os chapéus e os casacos. Todos obedeceram. Ceroulas para as patas, mas fiquem com as albardas. Olharam-no sem perceber. O homem rangeu os dentes, fechou os olhos e disse com um sotaque muito estranho: calças nos tornozelos, mas deixem ficar as camisas. Todos obedeceram. Pronto, senhor, gritou. Entrou outro homem. De onde vindes? Perguntou. Da cadeia de Gloucester, respondeu Ike. Ah, do sudoeste de Inglaterra. Tens de falar um inglês mais parecido com o do rei, Matty, disse para o primeiro homem. E dirigiu-se depois aos prisioneiros. Sou médico. Alguém está doente? Concluindo que o murmúrio geral era negativo, acenou afirmativamente e suspirou. Levantem as camisas. Vamos lá ver o que há por aqui. Inspecionou-lhes os pênis em busca de úlceras sifilíticas e, não as encontrando, suspirou de novo. Muito bem, disse para Matty e para os prisioneiros. Estão todos de saúde, mas as coisas mudam. Vistam-se, esperem aqui e não façam barulho, disse ainda antes de sair. Os homens vestiram-se e ficaram à espera. Passaram mais de 5 minutos antes que Bill Whiting, o mais palrador dos 12, se sentisse com coragem para recuperar a fala. Alguém compreendeu alguma coisa do que disse este tal Matty? Perguntou. Nem uma palavra, respondeu o jovem Job Hollister. Talvez seja da Escócia, disse Connolly, lembrando-se de que ninguém em Bristol compreendera Jack, o pintor. Talvez seja de Woolwich, sugeriu Neddy Parrott. Isto remeteu todos ao silêncio. Passou uma hora. Sentaram-se no chão e encostaram-se à parede, sentindo um leve estremecimento por baixo das pernas, enquanto o navio balançava indolente contra os ancoradores. À deriva, pensou Richard. Estamos tão à deriva como esta coisa que já foi navio e se encontra ainda mais longe de casa do que nós, sem ideia daquilo que o espera. Os jovens estão desconcertados. Até Ike Rogers se sente inseguro. E eu estou cheio de receios. Chegou-lhes o som de vários pares de pés a bater sobre as pranchas de madeira e o surdo tilintar das correntes. Os 12 homens mexeram-se, olharam uns para os outros pouco à vontade e puseram-se de pé com ar cansado. Velhos e calões, disse o primeiro homem espreitando pela porta. Os ferros, belos campónios, todos sentados e que ninguém se mexa. 15 centímetros mais compridas do que as versões de Bristol ou de Gloucester, as cadeias estavam já ligadas às algemas, muito mais leves e suficientemente flexíveis para que o musculoso ferreiro lhes dobrasse em redor dos tornozelos, até se sobreporem os buracos. Depois fez passar uma cavilha de cabeça chata pelos buracos do lado do tornozelo, agarrou a perna do prisioneiro e fez deslizar o comprido bico de uma bigorna entre esta e o ferro. 2 pancadas fortes com o martelo e as pontas do rebite foram alisadas para sempre de encontro à grilheta. Vou usá-las pelo menos nos próximos 6 anos, pensou Richard, esfregando os ossos doridos para os aliviar. Não fazem isto só por 6 meses, o que significa que mesmo depois de chegar a Botany Bay vou ter de as usar até terminar a sentença. Outro ferreiro encarregou-se de pôr as cadeias no segundo grupo de 6 recém-chegados de Gloucester e foi igualmente competente. Terminaram ambos o trabalho em 30 minutos, ordenando de seguida aos ajudantes que guardassem as ferramentas antes de sair. Ficaram 2 guardas. Matty deveria ser ajudante do médico. Passara, porém, a mensagem, pois, quando um dos guardas falou, foi no inglês de sotaque estranho e não naquilo que o tempo ensinaria os prisioneiros. Tratasse de um dialeto, o discurso da London, Newgate e de todos os que tinham a ver com esse local. Vão fazer as necessidades e dormir aqui esta noite, disse em poucas palavras, batendo com a parte nudosa da moca na palma da outra mão. Podem falar e mexer-se. Pronto, aqui tem um balde. Depois saiu com os companheiros, trancando a porta. Os 2 rapazes do Wiltshire limparam as lágrimas. Todos os outros tinham os olhos secos. Ninguém tinha vontade de falar. Até que Will Connolly se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Estas são melhores para as pernas, disse, erguendo um pé. As correntes devem ter quase mais um metro. É mais fácil andar com elas. Richard passou os dedos pelas algemas e descobriu que tinham bordas arredondadas. E não provocarão tanto atrito. Não precisaremos de tantos trapos. São ferros para o trabalho, afirmou Bill Whiting. Gostava de saber que tipo de trabalho será. Pouco antes do cair da noite, levaram-lhes cerveja fraca, pão bolorento e muito escuro e uma mistura de couves cozidas com alhos porros. Para mim não, afirmou Ike, afastando a panela das couves. Come, Ike, ordenou Richard. O meu primo James diz que devemos comer todas as verduras que encontrarmos. De contrário, contrairemos escorbuto. Ike não se impressionou. Essa porcaria nem conseguia curar um nariz ranhoso. Concordo, respondeu Richard depois de ter provado. Mas pelo menos é diferente do pão, de modo que vou comer. Depois, sem janelas, sem mulheres e sem alegria, deitaram-se no chão, embrulharam-se nos casacões, utilizaram os chapéus como travesseiros e adormeceram, deixando-se embalar pelo suave movimento do rio. Na manhã seguinte, por entre uma chuva cinzenta e gelada, foram retirados do reception e metidos num batelão aberto. Até ali, nada de terrivelmente cruel lhes tinha acontecido. Os guardas eram umas bestas carrancudas. Mas desde que os prisioneiros fizessem o que lhes tinha sido ordenado, ao ritmo exigido, guardavam as mocas. As caixas de madeira eram, obviamente, uma fonte de curiosidade. Porém, porque seria que ninguém as inspecionava? Conheceram a razão nas docas. Um cavalheiro baixo e rotundo, com uma cabeleira antiquada e um fato a cheirar a mofo, apareceu apressado naquilo que restava da popa do navio e sorriu com as mãos estendidas. Ah, os 12 de Gloucester, disse alegremente, com um sotaque que mais tarde descobriram ser escocês. O doutor Meadows afirmou que erais muito bons espécimes e já vejo que tinha razão. Sou o Sr. Campbell. E a ideia foi minha. Afastou a chuva com um grandioso gesto da mão. Prisões flutuantes. Muito mais saudáveis que a Newgate e já agora que qualquer outra cadeia. Têm alguns haveres, não é verdade? Muito bem. Quem não respeita a propriedade de um detido é sempre mal visto. Neil, onde estás? Um homem tão parecido com ele que poderia ser seu irmão gêmeo surgiu a correr, vindo da proa do reception, e tendo descido até à doca, imobilizou-se, ofegante. Pronto, Duncan. Ah, ainda bem. Não queria que deixasses de ver estes esplêndidos homens. O meu irmão é meu ajudante, explicou. Como se os prisioneiros fossem verdadeiras pessoas. Contudo, neste momento é o responsável pelo Justiça e pelo Censor. Estou tão ocupado com o meu querido Serge. É soberbo, novinho em folha. Claro que ides para o meu querido Sérgio. É tão conveniente que haja 12 pessoas em tão boas condições. 2 equipas para as 2 novas dragas. Começou a pavonear-se. Esplêndido, esplêndido. E partiu a galope com o irmão atrás dele, a balir como um carneiro. Que Cristo, que estranho, disse Bill Whiting. Caluda. Vociferou um guarda vigilante, fazendo descer com toda a força a moca sobre o braço do Whiting. Agora toca andar. Entenderam-no imediatamente. Com Ike Rogers ajudando disfarçadamente o semi-inconsciente Whiting, os 12 homens agarraram nos seus haveres e começaram a descer um lance de pequenos degraus em direção ao batelão que os aguardava. Por entre a fantasmagórica chuva, divisavam partes da costa baixa e pantanosa, bem como os brumosos contornos de alguns navios. com as golas subidas e os chapéus posicionados de modo a fazer-lhes descer a chuva em cascata pelos ombros e não a escorrer pelo pescoço, sentaram-se entre as caixas, sacos e trouxas. Uma tripulação silenciosa de 12 remadores, 6 para cada lado, empurrou o batelão, voltou e dirigiu para o meio do rio, enorme e largo, com movimentos longos e suaves que mal perturbavam a água lisa. Havia 4 navios, atrás uns dos outros, como uma fila de vacas, 100 metros ao largo desta costa sul do Quente. Estavam todos cuidadosamente ancorados, mais do que Richard alguma vez vira, mesmo na King's Road do estuário do Severn. Pensou que, para os fixar tão firmemente que nem pudessem balançar, estavam presos por correntes e não por vulgares cabos de corda. O navio mais pequeno estava mais adiante, a montante, na direção de Londres, e o maior fechava a cauda, separando-os cerca de 100 metros entre cada um deles. Navio Hospital Guardian, depois o Censor, o Justicia e o Serge, disse um guarda, apontando. O batelão dirigiu-se ao Censor, em frente à doca. A seguir deu a volta para descer o rio com a maré vazante, tornando a vida mais fácil aos remadores. Tiveram assim a oportunidade de olhar para cada uma das 3 galés. Eram apenas imitações de navios. As mezenas tinham desaparecido, havia muito. Os mastros principais estavam quebrados, com fendas e falhas a todo o comprimento. Os mastros de traquete, mais ou menos intactos, mas desprovidos de velas, com panos molhados, pendurados em cordas esticadas entre eles. Acontecendo o mesmo com os suportes que ligavam a proa a uma ponta do grupés. Os conveses ostentavam restos de abrigos de madeira e proeminentes alpendres, com uma floresta de chaminés de ferro torcidas em todos os ângulos. E havia mais sobre os quartos de ré e as cabinas de tombadilho. O Censor e o Justicia pareciam suficientemente velhos para terem ido ao mar na frota da boa rainha Bess contra a invencível armada. Nada restava da pintura. Os cobres tinham verdete e as tábuas estavam todas quebradas. Em comparação, o Serge parecia ter apenas um século. A sua pintura naval, negra e amarela, aparecia ainda em alguns sítios e tinha os restos da figura de proa por baixo do grupés, uma espécie de mulher trigueira, de seios nus, cujos mamilos algum brincalhão pintara de vermelho vivo. As escotilhas do Censor e do Justicia estavam fechadas, mas as do Serge tinham sido completamente retiradas e substituídas por grades de grossas barras de ferro, o que levou os habitantes de Bristol, experimentados naqueles assuntos, a concluir que tinha 2 conveses abaixo do superior ou da superfície, um inferior e um bailéu. Tinha, portanto, sido um navio de segunda classe com 90 canhões. Nenhum barco de carga ou de transporte de escravos alguma vez possuíra tantas escotilhas no casco. Richard gostaria de saber de que modo iriam eles subir com os seus haveres por uma escada de corda. As correntes serão a nossa desgraça. Porém, o efervescente Sr. Duncan Campbell tinha dotado o seu orgulho e alegria de um lanço de escadas de madeira, ligadas a um patamar pouco estável. Com as caixas nos braços, mais 2 sacos ao ombro, Richard deu por si sobre a borda do batelão, tendo atrás um guarda armado com uma moca, e subiu os degraus até uma abertura na amurada, 5 metros mais acima. O Serge fora um enorme barco de segunda classe. Patrão! Vociferou o guarda. Um homem de ar importante, mas desmazelado, apareceu entre 2 tugúrios de madeira a palitar os dentes. Ao fundo, Richard viu uma ou outra ponta de saia, ouviu vozes de mulheres e apercebeu-se de que a maior parte dos guardas deveria viver naqueles decrépitos alojamentos. — Que é? Perguntou o indivíduo de ar importante. 12 condenados da cadeia de Gloucester, Sr. Hanks. Falo bem porque não conhecem o dialeto. O Sr. Campbell disse que são as duas equipas para as novas dragas. Não há doentes entre eles, disse o doutor. Mais campónios, exclamou o Sr. Hanks com desagrado. Agora quase metade dos que estão a bordo são campónios, Sr. Sykes. Voltou-se para os prisioneiros. Chamo-me Herbert Hanks e sou o patrão. Para vós, o carcereiro. Para o bailéu com eles, Sr. Sykes. E aqui não sois prisioneiros, sois condenados. Entendeis? Assinaram afirmativamente, sem pronunciar palavra, tentando perceber o inglês com os sons das consoantes todos trocados. Os prisioneiros têm a oportunidade de ser soltos, continuou o Sr. Hanks, conversador. Os condenados são condenados até ao fim da pena. Aqui estão as regras. De modo que espivitem as orelhas e escutem-nas bem, porque não vou repeti-las. São permitidas visitas ao domingo, depois do serviço que é obrigatório. O serviço é a igreja e não se permitem outras religiões ou dissidentes. Aqui faz-se o que o rei manda. Todas as visitas serão revistadas. Têm de deixar as coisas comigo e a comida que trouxerem será confiscada. Porquê? Porque muitos escondem limas dentro de bolos e pudins. Fez uma pausa para observar os seus ouvintes com uma mistura de divertimento e severidade. Enquanto estiverem a bordo, a barcaça é a vossa casa. Sou o único que posso abrir a porta. E não o faço muitas vezes. Lá em cima, trabalha-se. Cá em baixo, dorme-se. E de segunda-feira a sábado. Desde que o tempo permita, trabalham e trabalham mesmo. Por exemplo, hoje não se trabalha porque chove como o raio. Comem o que vos derem, bebem o que eu decidir. A fita azul, a genebra, é muito cara. E sou o único fornecedor dessa delícia. A bordo são 6 dinheiros, meio quartilho. Seguiu-se nova pausa, desta vez para dar tempo ao Sr. Hanks de puxar um escarro e cuspir para os pés dos condenados. Dividem-se 6 a 6 e vão buscar a comida ao vago mestre. Domingos, segundas, quartas, quintas e sábados são entregues as seguintes rações a cada 6 homens. Uma cabeça ou canela de vaca, 3 quartilhos de ervilhas, 3 libras de legumes, 6 libras de pão e 6 quartilhos de cerveja fraca. Às terças e sextas são papas de aveia e quanta água do que a tamisa quiserem. 3 quartilhos de farinha, sem mais nada. 3 libras de queijo e 6 de pão. E é tudo. Se comerem tudo ao jantar, ficam com fome e sede até de manhã. Perceberam? O Sr. Campbell diz que tendes de vos lavar todos os dias e barbear ao domingo, antes do pregador da igreja vir a bordo. Quando subirem para trabalhar ou para irem à igreja, trazem os baldes de noite convosco e despejam-nos borda fora. Um balde para cada um. Como ficam fechados seus simplórios, o que fizerem lá dentro não é da minha conta, nem da do Sr. Campbell. O prazer dele aumentava. Mas primeiro, disse, pondo-se de cócoras, enquanto o Sr. Sykes e os seus sequazes se mantinham por trás dele. Tenho de deitar os olhos às vossas caixas e sacos. Por isso, escancarem-nos já. Tendo-os aquela prédica informado que escancarar era abrir, os condenados assim fizeram às suas caixas e espalharam o seu conteúdo.